tá. Não abre a boca só pra não brigar. O professor Girafales e a dona Florinda. Professor Girafales. Se gostam tanto, mas casório nada ainda. E tem o Kiko com a bochecha toda inchada. E é claro, Chave, o rei da palhaçada. Zaz, zaz. E é claro, Chave, o rei da palhaçada. Aí vem Chaves, Chaves, Chaves. Tô chegando. Aí vem Chaves, Chaves, Chaves. Que bonita sua roupa. Que roupinha muito louca. Nela é tudo remendado. Não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. Eu sou famoso, Chaves. Todos dizem que minha roupa é remendada. Posso tremer as bases com as minhas picaltices preparadas. Que bonita sua roupa. Que roupinha muito louca. Nela é tudo remendado. Eu começo a rezar pra TV não pipar. Ele vai aprontar o seu Madruga apanhar. Chaves, eu quero ver você na frente da TV. Chaves, eu quero ver você na frente da TV. Canso de ver episódios repetidos, mas não tô nem aí. Eu só quero é curtir, sentar e esperar. O outro dia vai chegar, mesma hora, mesmo canal. O Chaves é muito legal. Chaves, eu quero ver você na frente da TV. quero ver você na frente da TV. Episódios repetidos, mas não tô nem aí. Eu só quero é curtir, sentar e esperar. Um outro dia vai chegar, mesma hora, mesmo canal. O Chavinho é muito legal. Chaves, eu quero ver você na frente da TV. Chaves, eu quero ver você na frente da TV. Eu quero ver você na frente da TV. Chaves, eu quero ver você na frente da TV. Mas é tudo culpa do mestre linguiça. Tá, tá, tá, tá. Mas eu só queria um sanduíche de presunto. Tá. Você é jovem, jovem, jovem, amanhã vencerá, vencerá, vencerá. A menos que o coração se estende, a juventude que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e poucos anos, e apenas 10, de apenas 16. Mas juventude não significa nada, e a juventude que nunca morrerá. Então me diga, não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Estou falando de música! Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, mas não se irrite. Agora olhe bem, olhe. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Então me diga, não conhece a batida rancheira? Então me diga, não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Estou falando de música! Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, mas não se irrite. Agora olhe bem, olhe. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Então me diga, não conhece a batida rancheira? Poderá me defender. todo dia e em cada noite, em cada sonho de mil brinquedos, seria o dom. Patins e patinetes, tamborins e marionetes, uma caixa de lápis colorido e um mocinho lindo, uma casa de bonecas completinha e um avião para voar. Coisas grandes, pequeninas, bicicletas, bailarinas, tudo certo enquanto a hora de brincar. Na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga, o milionário, agora quebrou o galho de toda a população. casa pra todo mundo, porque então falou Macundo o que ele tem no coração. Rico, rico, o aluguel, os 14 meses, eu vou pagar, os atrasados todos. Eu vou pagar adiantado, eu tô rico. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Ah, foi um sonho. É, mas continua de sonho e até vai trabalhar. Quem sabe um dia o meu dia vai chegar. Mira negra, me haría mucho daño.